E aí, truta, quando você sair daqui do fechado, o que você vai fazer, meu? Então, mano, vou ter que levantar a bocada aí e correr atrás de umas fitas. E você, mano? Ah, vou meter o revólver e correr atrás do prejuízo. E você, mano? Ô, mano, nem sei o que eu vou fazer quando eu sair daqui. Já tive tudo que sonhei, dispensei, não quero mais. Me apeguei, idolatrei, superei, ficou pra trás. Te digo mais, rapaz, seu futuro é tu quem faz. Vai que vai o que tu quer, viver na guerra ou na paz. Tanto faz, tanto fez, pensar assim já pensei. Vejo o caminho que eu trilhei, olha o preço que eu paguei. Hey, se te magoei, mãe, te decepcionei, pai. Sei que é tarde demais, não dá pra voltar atrás. Mas não pra ligar pra ela, peraí. Aí, mano, tá usando direitinho? Não, já terminei de usar, já. Agradecido. Firmeza. Alô? Firmeza. Alô? Só te liguei pra te dizer que não me arrependo do que eu fiz. Mas tenho que reconhecer, sem você não sou feliz. Mina ponta firme, é difícil de encontrar. Quem vive do crime tem que ter uma no lar. E já que eu tenho você e não quero te perder, escuta o que eu vou te falar. Tô pensando em parar, largar de mão dessas fitas que só me deu dor de cabeça. Que me adiantava na segunda e me atrasava na terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Profissão, perigo, é só perreiro no convívio. Parei, tô legal, não por medo, mas por receio. Sei quanto vale o dinheiro e o meu filho não tem preço. Se te mereço, eu agradeço a paciência e as visitas. O corre do dia a dia, as noites mal dormidas. Acredite ou não, do fundo do coração, pra refletir, a melhor companheira é a solidão. A depressão te joga lá, pra ver sua reação. Se o cara fraquejar, vira escravo da emoção. Alta atenção, perigo ativo é quando 5-7 se torna um latrocínio. Ação e reação. Resultado, 30 anos sem recurso em regime fechado. Cada caso é um caso, cada sentença um juízo. Cada um sabe o que quer e eu sei do que eu preciso. Entra ano e sai ano, o calendário, o cronômetro, pesadelo pro sonho. De colar na grade, ouvir cantar minha liberdade. De roubar um beijo e matar minha saudade. Quantas histórias eu vou ter pra te contar? Em quantas delas você vai acreditar? Sei lá, sei não, tá, com sinceridade. Eu tô pagando pra ver o sorriso em sua face. Verdade, a maldade que eu tinha no peito foi curada com livros, leitura e conhecimento. Exemplos que vejo aqui nesse inferno gelado. Caras que pela família foram abandonados. Se convertem, se revertem, se esquecem de quem são. No espelho não se reconhecem, dignos do perdão. Perdoados, só os arrependidos. E quem se arrepende, os caras tão cientes. Só Deus é pela gente. Quanta coisa ruim eu vi acontecer. Quantas mais rebeliões eu vou sobreviver? As bem planejadas que não deram em nada. Só mortes, castigos e tentativas frustradas. Se joga quem não suporta, quem diz que homem não chora. Escuto sussurro depois da zero hora. Fazer o que? Cada um com seu perrer. Se chorar, se resolver, se eu chorava pra viver. É, deu pra perceber que aqui não tem final feliz. Na facu do crime, os formados tão no X. Diploma UBO, atestado de óbito. Começa no DP fora e termina em velório. Fotos, lembranças, lamentos, depois de algum tempo. Prenome, detento, cai no esquecimento. Aniversário adulterado, 2 de novembro. Não é o sonho de nenhum detento. o meu pivete vindo em minha direção. De braços abertos gritando, meu pai voltou. Com um abraço forte, como se diz. Puta que eu pariu. Nem tem como traduzir. Quero pegar seu rosto e olhar nos seus olhos. Dizer com convicção, nunca mais te abandono. Daqui pra frente é nós e é nós até o fim. Passou o temporal, é tempo de ser feliz. Ó que fita louca, tá mudo o telefone. Eu posso ouvir ela, mas ela não me ouve. Olha o bonde, olha o bonde. Isso nem brinca, nem me liga. Fim de semana tá aí, quero rever minha família. Ele já foi, que firmeza subiu. O agente passou por mim e nem me viu. Que dor de cabeça, preciso descansar. Eu tô com mau pressentimento, mais tarde eu torno a te ligar. Alô? Alô? Alô? Alô? É, a senhora é a fulana de Oliveira Silva? É, infelizmente seu marido foi assassinado essa noite numa rebelião. Uma casinha pra...